Paga, Boninho. Som. Fuck. Áudio. Fuck. Fuck. Visual. Damn. Fuck. Mother damn fuck. Milf. Vamos lá? Oi. Aí, vamos pra sessão aí de meio aí. Vamos lá, aí. Hoje diminuiu, hein? Diminuiu. diminuiu sim. Aí, vamos pôr aí, vai. Ai, tô me sequestrando, ai. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade, não a tudo isso, pela cultura e educação, Zé do Caixão. Let the carnage begin! Manda mais uma pra gente, porque tá começando o Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo Pernia. E esse negócio de gira é coisa de malandro, morô? É isso aí, truta. Aqui é o Alemão e eu tô ligado que o barato vai ficar louco hoje. Porque essa parada de podcast tá ficando da hora. Se liga na fita. Escuta aí, maluco. É Vinícius falando. Liga só na fita que a batata vai assar pro seu lado, truta. Ora, bolas. Vou ser bem serelepe, senão vocês não vão entender churumelas. Eu sou o Nonô e vou arrebentar a boca do balão. Vai ser supimpa. Macacos me mordam. Ah! Começando o episódio 7 falando sobre gírias, né? É. Se pá, vai ser gíria hoje. Se liga aí porque hoje é dia de dar uma atualizada aí no vocabulário, beleza? Ou não, né? Não tem nada a ver com a reforma ortográfica, mas... tem muito a ver aí com... desgraça atual. Mas por enquanto a gente vai de e-mails e comentários e já voltamos, beleza? Valeu! Põe a música do e-mail, filho de uma égua, desgraçado, corno, maldito, cuzão, viadinho, filho da puta. Vamos então para a sessão de e-mails, comentários e dicas da semana, né, Alemão? É isso aí, amiguinho. Vamos lá. Muitos e-mails, muitos comentários, muitas pessoas adicionando o Tosco Chanchada no Twitter. Se você ainda não fez isso, você não sabe o que está perdendo, porque toda postagem que é feita no blog do Tosco Chanchada Podcast vai diretamente para o Twitter e o link. Aí você fica super bem informado e pode mostrar para os amigos o quanto você é inteligente. O seu pênis cresce 5 centímetros cada clique. Vamos para os comentários então, Alemão? Manda ver aí. Pode ser. Recebemos um comentário aqui do Nando Gaúcho novamente, que tá virando um comentarista de mão cheia. Não porque ele é gaúcho, mas... vamos lá. Aí ele diz, mais um podcast engraçaralho. Cara, esse verbo eu não entendo até hoje, mas tudo bem. E mulher sempre fazem muitas perguntas mesmo. Isso aí ele tá dizendo por causa da Gabi, deve ser, né, Berna? É, a Gabi... ah, cara, mulher pergunta demais. Foi aquele negócio, fala aí, Gabi. Oi? Né? Vamos fazer a retrospectiva aqui, vai. Eu sou a Gabi, vamos lá. Aí, Gabi, fala aqui rapidinho um negócio aqui pra gente. Sobre o quê? Politicamente incorreto, fala aí. Mas não é sobre o filme? Não, fala, é... não, fala qualquer coisa aí que a gente vai pôr no podcast. Mas o quê? Mas, hein? Aí ele disse que a gente esqueceu de citar também no episódio Politicamente Incorreto, o Frango Robô, que era um desenho stop motion, que é bem doente mesmo, eu lembro de ter assistido isso daí. E ele disse que tem vários vídeos no YouTube, se a gente quiser clicar lá e ver, só dá uma olhada. Procura no John Torrent. Bom. Aí diz, quanto ao Simpson, trocaram a voz do Homer porque o dublador Valdir Santana entrou com um processo contra a Fox pra cobrar royalties. Mas na verdade a gente tava falando do outro, não? Não desse mesmo. Não, é, o Vinícius tava indignado, né? Com a voz do novo Homer aí, né? Valdir Santana é o nome do velho. Não, é do antigo. Ah, então esse cara que tem que morrer, galera. É isso aí, ó. Se algum sarraceno estiver ouvindo a gente, aí, por favor, eliminar Valdir Santana. Eliminar Valdir Santana. É isso aí, T-800. Tchau. Bom, é isso aí. Ele disse que foi tudo maravilhoso, que foi a coisa mais linda que ele já ouviu. E ele disse, falou gurizada como um bom gaúcho. Beleza, valeu aí, Nando Gaúcho, que tá participando também de vários eventos aí sobre podcast, divulgando, ajudando a galera aí. Valeu, fica ligado no Tosco Chanchada, beleza? Tem aqui também, perna, o Leonardo Bob comentou de novo. Dá uma lida aí, vai. Leonardo Bob diz o seguinte, cara. Aí, gurizada tosca. Mais um podcast muito engraçado. Dei boas risadas dentro do bus. Acredito que o Pica-Pau seja o mais politicamente incorreto. O maldito usa faca. Tem até um episódio em que ele e um gato estão passando fome. E os dois estão armados de facas para matarem e poderem se alimentar. Poderíamos citar também o frango robô, né? No caso, como o Nando Gaúcho falou aí. E até tive a oportunidade de ver hoje, cara. Esse frango robô não conhecia. Achei do satanás mesmo, cara, o negócio. Muito bom. Tem o Mario GTA lá, é muito foda, velho. É, eu vi esse Mario GTA, cara, achei sensacional. Bom, um desenho que a gente não citou também é o Coragem, o Cão Covarde. Eu acho que aquele desenho lá, ele passa de manhãzinha, mas não devia passar não, cara. Que o velho lá... Seu cão animal! Ele sempre quer matar o coitadinho e o cachorrinho sempre quer salvar a velha. Aí ele diz também, né, que... Como ele falou do frango robô, que é insano demais. Aí ele manda um abraço pra todos nós aqui, né? Sabe como é que é? Leonardo Bob é um cara acalorado, né? Ui. Ele adora uns abraços. Estamos nos sentindo abraçados. Ui. É isso aí, Leonardo Bob, o pessoal aí do Pauta Livre News. Muito bom aí, podcast. Valeu. A gente tá junto aí. Não pra... Pro que der e vier, mas tamo aí. O que vier, talvez. Que vier e der. É porque a gente. Não, pro que der, não. A gente não dá nada, não, cara. E tem um e-mail aí também, cara, do Hendrix. Aí o Elton Marcos Hendrix, aí o El Punisher. Ele diz o seguinte, cara. Fala, Tosco People. Cara, esse episódio 6 foi demais. Mas como bom apreciador do rock and roll, tenho que protestar sobre um comentário do Paulo Mofo. Ó, polêmica, hein? Não, é verdade, todo mundo protestou sobre esse negócio aí. Até a gente aqui, todo mundo ficou indignado. Mas o quê? Nem sei o que é, por enquanto. Ele disse que o Guns N' Roses foi uma banda revolucionária do rock. Ah, meu Paraná! O Paulão só pode ter falado de brincadeira. Ou quis ser totalmente politicamente incorreto, cara. Porque revolucionário todo mundo sabe que foram os Beatles, Elvis, Rolling Stones, Doors, Pink Floyd, etc. O Guns, fala sério. Foram famosos e o Paulo pode amá-los, mas isso não faz deles revolucionários. O que eles criaram de novo? Eles não passam de uma cópia fajuta de New York Dolls com Aerosmith. E não vem me dizer que o tal de Slash é bom, porque não é. Bom, abraços. Sou eu. Com letra maiúscula. Olha, cara, eu tenho que respeitar muito, não que o Paulão também não seja, mas... Não, mas eu achei que ele ia falar de outro negócio do Paulão. Aquele negócio que o Paulão tava falando do sei lá, ele e o Fernando até discutiram aí. Eu escutei o episódio esses dias, mas já esqueci. Você que escutou há pouco tempo aí, você vai saber do que eu tô falando. É isso aí, vai, não vou falar mais nada. É porque o Vinícius não participou do episódio, né, cara? Por isso que ele não lembra, né? É, bom, como o Hendrix é... Eu acho, cara, ele é uma das maiores bibliotecas musicais ambulantes aí do planeta. O cara manja muito de música. Se o cara fosse no Qual É a Música, ele ia tirar de letra, cara. Uma nota, maestro. Ele ia pedir meia nota, saca? Uhum. Ô, Bruninho, dá meia nota no violão aí, vai. É, Welcome to the Jungle. Certa resposta. Valeu, senhor. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Caralho. Posso te abraçar? Não. Beleza, então. É isso aí. Muito obrigado, Marquinho. A gente tá pensando em outras pautas aí e você, presença obrigatória, beleza? O Marquinho participou do episódio que não deu certo. Foi a culpa dele. Os outros deram certo. Ele ficou traumatizado, cara. É. Foi isso. Ele não veio mais aqui. Não, vamos chamar ele aí qualquer dia. No dia da teoria das conspirações, velho. Se você ainda não mandou o seu e-mail, né? Você que tá baixando aí do iTunes, se você baixa direto do site ou ouve o episódio diretamente também do site aí do Tosco Chanchada, mande teus e-mails, teus comentários, pra gente ter um feedback aí de como tá chegando o Tosco Chanchada até você. O Tosco Chanchada agora também tá com uma novidade, né? Que é mensagem de voz. Você pode cadastrar a gente lá no Gtalk, lá o e-mail lá é toscochanchada@gmail.com. Esse é só pra você mandar mensagem de voz, beleza? E agora nós temos uma novidade. Excelente novidade, diga-se de passagem. Uma delas é o seguinte: mande sua mensagem lá no Gtalk dizendo o seu nome, da onde você é e que você ouve o Tosco Chanchada, por exemplo. Como e por seria? Quê, né? E por quê? Como seria essa mensagem, Vinícius? Meu nome é Vinícius de Marília, eu ouço Tosco Chanchada porque eu sou um retardado mental usuário de droga. É isso aí. Se você quiser mandar, né, a gente pede encarecidamente que você mande aí uma mensagem tosca dessa forma aí. Se você não tem Gtalk, você pode mandar o MP3 pra gente também via e-mail. Manda um MP3, um iPhone, eu tô precisando também. Pode mandar aí que eu tô aceitando. É isso aí, que a gente vai estar publicando aí, né, nos próximos episódios. E essa é uma das novidades. A segunda é que a gente andou fazendo alguns cálculos aí, olhando os gráficos aí do Tosco Chanchada. E a gente tem percebido aí um aumento muito grande de visitas, de pessoas que baixam o Tosco Chanchada. E a gente só tem a agradecer a você, né, que ouve. Caro eleitor. Você, mulher, que ouve Tosco Chanchada. Na verdade, somos praticamente o Beatles do podcast. Somos mais populares que aquele um. Aquele cara lá. Aquele, né? Um lá. É. O Genésio. E a gente só tem a agradecer, porque na verdade, se a gente chegou a esse aumento aí no número de visitas, foi porque várias pessoas estão indicando Tosco Chanchada. Eu quero mandar um abraço especial aí pro Éder e pro Marquinhos aí, que tá divulgando também bastante. Os caras têm contribuído aí com pautas. O pessoal do Twitter, que quando chega as mensagens lá, o pessoal começa a retweetar para todo lado. A gente percebeu que depois que o Tosco Chanchada aí entrou no Twitter, muita coisa boa aí chegou pra gente, beleza? Você não vai chorar, não, né, Pedro? Não, ainda não. Mas você tá quase, né? Ele tá emocionado, meu. O cara tá emotivo. Parece o Oscar, né? O Oscar sempre chora, o Schmitz. Ah, ia perguntar aqui o Oscar, cara. Daquele tamanho lá, vai chorar igual o Pedro. Oscar Mondongo. Meu irmão tá deu Schmitz, cara, do céu. Mas é isso, galera. A gente tem crescido aí bastante. E os episódios estão melhorando. Peço que vocês também mandem sugestões de pauta pra gente. E a gente, no futuro aí, né, não muito distante, a gente vai precisar também de alguns colaboradores para o site e até pro podcast. Por isso, se você tem pretensões aí, mande suas ideias pra gente no e-mail @toscochanchadapodcast, que a gente vai entrar em contato contigo, beleza? Bom, de recados era só isso. Novidades aí, indicações pra semana? Vejam o Exterminador do Futuro 4. Muito bom. Mas antes, vejam o Exterminador do Futuro 1, que é bem ligado. Tem gente que viu só lá nos anos 80 e chega no filme e fica falando que o filme é uma bosta depois, porque não lembra. Seus filhas da puta. Cara, eu fui barrado no cinema junto com... Não quis pagar 10ão. Vou contar essa história aqui. O cara chegou lá com 10ão na mão. Quando a mina falou que era 10ão, ele tomou o dinheiro da mão da mina, armou um escândalo lá. E sabe o que ele tentou fazer ainda, Vinícius? Mó barraco. Tentou passar com a carteirinha de doador de sangue de 84. Meu, que ele tinha. O cara só doou sangue uma vez na vida e foi pra entrar no cinema na faixa. Não, não é, cara. Se fosse esse valor no, numa sexta, sábado ou domingo, pagaria na boa. Ou pagaria pra assistir O Senhor dos Anéis, ou Watchmen, alguma coisa assim. Mas, cara, Exterminador do Futuro, não. Eu não pagaria pra... A não ser que fosse o 2, que na época que saiu o 2... Mas aí você tá falando de filmes que você já viu e sabe que é bom. Você vai pagar pra ver reprise, então. É verdade. Não. Sessão da tarde passa também, tá? Não. Pô, todo mundo sabia que Senhor dos Anéis ia ser foda antes de ver, cara. Ah, não sabia de nada, não. Ah, rapaz. Eu já imaginei que seria fodástico, cara. Senhor dos Anéis. O Watchmen, mesma coisa, mas enfim. Matrix. Na segunda-feira eu não pago 10 anos no cinema nem a pau, Juvenal. É isso aí. Não, mas é verdade. Você tinha medo de ter arrebentado a cara daquela mulher lá. Verdade. Igual você tentou fazer, mas a mulher bateu nele. É. Ela era tão filha da puta que ela tava fazendo dobradura de papel, cara. Balãozinho. A perna deu o dinheiro pra ela e ficou assim. O Bruninho aqui, foi, Vinícius. Dobra ali do lado. Sabe por que o Bruninho foi? Porque disse que de segunda a mulher não paga. Aí eu... O perna falou pra ele soltar o cabelo e tentou burlar com o Bruninho. Oh, se ele não entrasse, ele tava pagando meia de criança ainda, meu irmão. Não fale essas coisas do Bruninho, cara. Eu não gosto, hein, cara. Bruninho não fale. O Bruninho é meu e ninguém tá. Ui! Agora, né? Agora que eu tô depiladinho, você fala isso. Mais alguma indicação aí da semana? Ouça o Tosco Chanchada que vai começar agora. Bora lá. Afinal de contas, o que é gíria? Não tô ligado. Boiei, cara, boiei nessa. Não manjo nada de gíria, rapá. Você viu que a gente sempre quando fala gíria, a gente vai pro lado malandro da coisa, né? Rapá, meu truta, malandro, sei que lá. Aliás, a gíria é... Pelo menos quando eu era criancinha, o pessoal falava assim que falar em gíria era coisa de malandro mesmo. Cara. É verdade. Minha mãe já usa uma palavra melhor, maloqueiro. Maloqueira velho. Cara, na verdade a gíria, ela... Não sei se pode se dizer aí que é um grupo de palavras, mas na verdade assim é um método ou uma forma de comunicação que as pessoas usam aí algumas palavras que não chegam a ter duplo sentido, mas que elas significam uma outra coisa aí, né? É por isso que nessas horas a gente recorre, né, à Wikipedia aí, cara. Que tem as melhores definições para tudo, né? Ela diz o seguinte: gíria é um fenômeno de linguagem especial usada por certos grupos sociais pertencentes a uma classe ou uma profissão, em que se usa uma palavra não convencional para designar outras palavras formais da própria língua, com o intuito de fazer segredo, humor ou distinguir o grupo dos demais, criando uma linguagem própria. Quando se cria uma linguagem própria, ela ganha o nome de jargão. Cara, que bonito isso. João, versículo 3, capítulo 15. Parecia um pastor falando agora, cara. Mas na verdade, o que é o jargão então, cara? O jargão é a gíria profissional, cara. Eu conheço o jargão, é um mecânico, mora lá perto de casa. Ô, homem que trabalha bem o jargão. O jargão aí tem todas as áreas, né, de conhecimento. Se você trabalha com informática, tem as palavras próprias aí de informática. Por exemplo? Né? Por exemplo, deletar, cara. Deletar não tem no nosso dicionário. Pô, mas você sabe que, se eu não me engano, já foi incluso. Ah, é? De tanto a gente falar, cara. Deletar. Zipar. Zipar. O par. Tudo que termina com ar, isso fala que a gente é caipira mesmo. Dá brecha pros outros falar que a gente é caipira. Ah, mas nós é mesmo, oxe. Não é, não, porra. For charge. Ô, Vinícius, você que é um cara entendido, cara, e como é que são os jargões aí, né, cara, de um grupo social aí chamado emo, cara? Puta, você tem uma coisa que eu odeio isso, cara. Emo tem gírias? Palavreado. Claro que próprio. Tem, cara. Claro que tem, cara. Miguxo. Todo grupo social tem. Ah, é verdade. Fotinhos. Vai tomar no fofinho. Fofinho. Fofuxo. Acabaram com a gíria, na verdade. É verdade. Eu nem tinha percebido, cara. Pra mim eles não existem, na verdade. Gírias emas. Eles passam por mim como se fossem simplesmente invisíveis. E por incrível que possa parecer, cara, a gíria ela é usada aí por jovens, adultos, né, crianças. Adolescentes. E não tem classe social, cara, e... Religião e cor. É isso que eu ia falar, né? Fala sério. Grupo sanguíneo, né? É. Elas caem na boca do povo, né? Isso também é uma gíria, falar. É verdade. Cair na boca do povo, né? Porque não tem como fazer isso literalmente, né, cara? É, às vezes. É, o Mythbusters tá pegando uns negócios desse aí. Agora, umas frases populares e tentando desmistificá-las. Olha. E as gírias, geralmente, elas caem na boca do povo quando é divulgada na TV. O fato é que a gente nem mora no Rio de Janeiro e a gente ouve a molecada falar todas aquelas gírias da Malhação. É. Né? Sinistro. Nossa, isso azará. É. Isso nossa, eu nunca falei essas merdas. Tô boladão. Nossa. Nossa. Isso aí é coisa de maloqueiro, eu falo, cara. Eu falo massa pra caralho. É. Tô encanado. Fodão. Fudeu. Fodão. Entre outros. Etc. Fique ligado. O Tosco Chanchada Podcast volta já. By wild desire. Seu toba está fazendo bico. Seu apelido é pica-fumo. Comeu pimenta e agora está tomando no cu. Se sua resposta foi positiva, adequira já. Pomadas para hemorroida. Ring of Fire. The Ring of Fire. Voltamos com todos. Tosco Chanchada Podcast. O interessante é que onde existe linguagem falada e escrita, existem gírias, né, cara? Ou seja? Se você, por exemplo, você... Ou seja? Eu disse ou seja, por favor, não me ignora, cara. Então, a gente vai dar um exemplo prático aí, né, pra você entender, né? Ah, desculpa. Por exemplo, Vinícius, você tem ideia do que é dar uma gasosa em Angola, cara? Pega uma cerveja aí, garçom. É ou não é? Não. Resposta errada. Dar uma gasosa lá em Angola quer dizer entregar gorjeta, gratificação ou suborno, cara. Que bosta, mano. É o famoso mensalão aqui no Brasil, então. E cuidado, cara, se você encontrar um angolano e chamar ele de paneleiro, você pode tomar um couro, cara. Ah, eu nunca diria essa palavra. O paneleiro significa homossexual. Paneleiro? vamos tentar criar uma conexão entre uma panela e um homossexual, irmão. Tem um buracão, a única coisa que eu posso ter. Sempre está rodeado de mulheres. É verdade, cara. É verdade. Tem tudo a ver, sim, porque... O cara pode enfiar o pau lá, a colher de pau lá, no buracão. É verdade, né? É verdade, eu concordo. Puts, cara. Tem uma outra aí, cara, de Angola, que é... Lá chupar, cara. Aliás, o Vinícius, baseado aqui no significado, Vinícius é um grande de um chupador, cara. Putz. Porque chupar em Angola quer dizer beber bebidas alcoólicas aos montes, cara. É literalmente tomar de mamadeira. É. Que droga, cara. Não tem nada a ver, né, velho? Isso aí é dragar. Sugar. É, meu. Então cuidado, cara. Não fique bravo quando você estiver fazendo lá o seu intercâmbio em Angola. E alguém falar que você é um grande de um chupador, né? Um sucker, né? De repente vem um negão e diz que quer chupar com você, aí vai ser estranho. Aí não vai ficar legal, né? Não pense besteira. Vamos chupar umas ali, né? É. Ih, rapaz. Cara, mas a gente não fica muito atrás, não, porque no Brasil, por exemplo, dançar no miudinho, cara, o que é dançar no miudinho? Vou lá saber, eu nem dançar nem um miudinho, velho. Dançar no miudinho aí é se comportar direito, cara. Nossa. Pelo amor de Deus. Isso aí é ficar pianinho, rapaz. Isso aí é outra versão, não, né? Não, mas dançar no miudinho é coisa de boiola, vai. Ficar pianinho é sossegado. Dançar no miudinho, nunca tinha ouvido isso. Com a faca nos dentes. Sangue no zóio. Sangue seco. É a mesma coisa, com a faca nos dentes e sangue nos olhos, não é? Não, sangue nos olhos, na verdade, é quando a pessoa tá com muito ódio, né? Ah, eu acho que eu uso mais ou menos quando o cara tá totalmente determinado, cara. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, ah, né? É. Mas ele vai pode fazer. Ser. Com a faca nos dentes, quer dizer, com grande coragem para determinada tarefa. Que o cara vai pra fazer, né? Tá disposto mesmo. Cara, e o picar a mula? Esse é fácil, cara. Picar a mula é a mesma coisa de ralar peito. Vazar. Dar o fora. Fofar o pelo. Deitar o pelo, é. Escafeder. Pirulitar. Cair fora. Deitar o cabelo. Espirrar. Fazer rastro. Zarpar. Fazer sombra. Dar no pé. Tudo isso quer dizer a mesma coisa, que é ir embora preferencialmente bem rápido, cara. E se for ver, ir embora é bem menor do que picar a mula, né? Cara, é feio, né? Não, mas é muito louco falar que vai ralar peito, mano. Tipo, eu falo isso direto, ó, tô ralando peito, hein? Cara, até mais, galera. Mas como é que seria isso, cara? Ralar não, o peito, cara vai né? sair pra ir embora e cai de peito, igual o Luiz, galera, cai de peito no chão. Rala o peito. Não, cara, escafeder, cara, que escafeder isso? Escafeder é bem, cara, fofar pensando... o pelo? Como assim fofar, fofar o pelo? Fofar o pelo eu nunca ouvi, fofar o pelo nunca tinha ouvido. Eu sei isso aí, eu já vi deitar o cabelo, que é mais ou menos a mesma coisa. O cara, tipo, sai rasgando, correndo e... o sai bem... rasgando. Sai rasgando, é. Não foi de propósito. O cara deita o cabelo, o vento deita o cabelo. Verdade, do cara. Verdade, fica tá na vendo? Horizontal o cabelo do cara. Agora, picar a mula, por exemplo, a mula tá lá quietinha. Vem um marimbondo e pica a mula. O que, que a mula faz? Vaza. Vaza. Isso aí. Isso me lembra aqueles desenhos animados lá do... Não, acho que no próprio desenho do Puff lá, né, cara, tem o... Ursinho Puff? Tem o risonho, não tem? Uau. Ei, tigrão, me dê um pote de mel. Mel. Me dá uma pinga com mel, tigrão. Cara, manda um bombeirinho, tigrão. Cara, que triste aquele desenho, cara. Ei, tigrão, desce uma pinga com mel. É, o verbo descer quer dizer vai lá e pega uma. É, olha só como você simplifica a sua vida. Desce mais uma, vai lá e pegue mais uma, por favor. Verdade. Olha só, meu. Cara, já que a gente tá falando de velocidade, né? Oh, vamos falar do Rubinho Barrichello agora. Que na verdade deu o quê? Segundo lugar, né? Cara, não sei. Foi segundo na última prova aí. Que ele com aquele, carrinho dele, sem nenhum adesivo de propaganda, tá indo bem, cara. Nossa, mas a equipe... Brown. A equipe Brown tá foda, cara. É verdade. Por que o carro não é marrom? Porque não é Brown com O, rapaz. É Brown com A. É porque o dono não é marrom. Tipo, também. Carlinhos Brown? não fala esse nome. É, oh, é verdade. Não é fala esse nome. Programa, ah, meu microfone. Não fala esse nome. O microfone tá dando choque já. Já que a gente falou de velocidade, tem o Pique Android, cara. Que porra é essa? Eu cara, nunca vi isso, cara. Isso deve ser gíria de... De tonto. Mas o que significa pique Android, porra? Que ele diz que é o seguinte, que é da mesma forma que um Android, né? Que é sem se cansar, com desempenho máximo, força máxima. Mas baseado em quê, cara? Se a gente nunca viu um Android de fato. Entendi. É pique de... De Android. É, cara. Não, de pique de velocidade, meu. É, ah, nada a ver. Tipo, você tá indo num pique de Android. É, e não paga, não se cansa. Que ridículo, essa, mano. Essas gírias muito complexas nunca pega, cara. Eu nunca tinha ouvido pique essa pique Android? Pique Android não é da minha época, não, cara. Vai. Utilizar... O que você utiliza da zagueira, irmão? O pique Android. Ah, o cara tá indo na manha. No gás. É, maciota. Cara, na mas... vula. Mas eu continuo achando que o Vinícius tá com voz de porogão hoje, cara. Que? De voz porogão. Porunga? Não, de porogão. Porogão é voz afeminada de gay, travesti ou de um futuro gay. O que seria um futuro gay, Vinícius? É um futuro gay, é uma pessoa que ainda não deu o cu, que ainda não pensou em dar o cu, porque a partir do momento que você tem um pensamento homossexual, automaticamente você é um homossexual, porque homossexual é o desejo, né, cara? Por exemplo, se você nunca conseguiu pegar uma mulher, mas sempre tentou, vou te falar que você é uma bicha? Não, não é, você é heterossexual, mas você é incompetente. Você é um... Se o cara quis dar o cu, mas ainda não deu, seja por falta de coragem ou por falta de competência, ele é homossexual. Isso é um futuro homossexual. É um pré-bicha, né? É alguém que terá esse pensamento adiante no tempo. Vai chegar às vias de fato. Daí que surge o queimar a rosca, né, cara? Queimar a rosca, ré no quibe. Escorregar no quiabo. Bambi. Sentar na boneca. Agasalhar o croquete. Dar uma. Camuflar a cenoura. Afogar o ganso. Abusar da maçaneta. Abusar da maçaneta. Isso aí é foda. Ver o sabugo com outro olho. Que bosta, cara. Eu não sabia que tinha tanto assim. Sentar na farinha. Cagar pra dentro. Pera aí, pera aí. Para tudo, volta. O que que eu falei? Volta, volta isso aí. Cagar pra dentro. Pra dentro foi foda. Cagar pra dentro. Morder a fronha. Arranhar azulejo. Dormir na caixa. Nossa. Sentar na farinha e tirar leite do pau. Puta, isso é, isso é punheta. Não? Não, não, isso aí é seringueiro que faz. É, bom. De punheta tem qual aí? De punheta, cara, tem bater uma bronha, espancar o careca, escabelar o palhaço, espancar o macaco. 5-1. Chamar no patinho, pô. Depenar o pica-pau. Ô, louco, mas não tem descabelar o palhaço? Tem. Ah, bom. Tem sim, tem descabelar o palhaço, sim. E o 5-1? 5-1, ele pulou, cara. Ô, louco, rapaz. O 5-1 é o mais... 5-1 é o mais famoso, né? E os americanos falam spanking your monkey, né? Espancar o macaco. Nossa, é verdade, cara. Eu acho que é spank mesmo. Não sei, alguma coisa assim. É sim. Handjob? Handjob. Man at work. Work with yourself. É, como é que é? Sexo solitário também, rapaz. É verdade. Autoajuda sexual. Minha mãe. Gírias regionais, alemão. Bom, eu pesquisando naquela incrível rede mundial de computadores, descobri que as gírias regionais, cara, soam muito esquisito pra gente aqui do interior. Por exemplo, tava vendo as gírias gaúchas, cara. Eu não sei, mas gaúcho é um povo estranho, cara. Ô, louco. Por que, alemão? Ah, não sei. Sabe o pãozinho francês da gente aqui? Sei. Se um gaúcho chegar pra você e diz que quer meter a boca no seu cacetinho, na verdade ele só quer dar uma mordida no seu pãozinho francês. Olha, eu partiria pra porrada de qualquer jeito, rapaz. Cara, mas fala sério, cacetinho pra pãozinho francês, tem cabimento isso, mano? Não tem cabimento, porque não é logo o seu pintinho, seu pipizinho, sua bengala, sua piroquinha. Cara, não, eu acho que até os caras lá devem achar estranho, né, assim, a galera mais antiga não, mas... Acredito que o pessoal mais novo nem deve falar mais isso, né? É porque hoje é globalizado. Se eles falam isso na internet, o mundo cai em cima deles, meu. É, seria mais... Aí cair em cima de um cacetinho não deve ser nada agradável. É verdade, né, cara? Imagina você cair em cima de um cacetinho. Não, não. Agora... eu nem imagino, cara. Essas coisas não me passam pela cabeça. Agora, perna, quando você vê um cara, por exemplo, nervoso, irritado, assim, fica nervoso, você fala o quê? Uma gíria aqui da gente. Aperreado. É, o cara tá fudido, né? É verdade, geralmente aqui, é fudido. Lá, cara, eles falam que o cara se atacou das bichas. Ui! Pô, cara, eu não sei. Não, não, tá vendo? Depois é paulista não presta, paulista só tira o sarro dos outros, né? Paulista fica zoando com todo mundo, paulista é um ser maldito. Olha, pode ser tudo isso aí, cara, mas vocês dão motivo, galera. É verdade. cara, nada contra os gaúchos, principalmente as gaúchas, na verdade, né? Tem uma também, você lembra, alemão, o primo do Mancebo, quando ele pediu uma rapadura de amendoim? É verdade, é uma paçoquinha, cara. Paçoca. Aí o cara, ô, oh, eu quero uma rapadura de amendoim, o dono do bar olhando pra cara dele. Rapadura de amendoim. O dono do bar, mas sabe quando o cachorro não entende que ele vira a cabeça assim, ó? Tá daquele jeito, rapaz. Até ele falou, ó, oh, quer essa paçoca aqui, porra. As gírias nordestinas já são mais arretadas. Se o nordestino, perna, quiser acunhar você, você deixa? Sai fora. Não, filho, aqui é só output, cara. Pô, acunhar nada mais é do que fugir, cara. O cara quer fugir com você pra uma ilha deserta. Nossa, mas soa estranho, né? É, acunhar. Eu só sei as de novela, cara. Falar avexado. Arriégua. Arriégua, não. Aperreado. Pegar um ar. Perrengue. Pense no moído, é, né? Moção aí que trouxe. É verdade. Várias... Perrengue, porra. Perrengue é confusão, não é? Perrengue, não sei. Cara. Deve ser. Avexado é com vergonha. Não, avexado é cismado, né? Acredito eu. Agora. Isso é encanado, mano. Se chegar um. Agora... Encanado é quem tá dentro de algum cano, cara. Tipo magro, assim, é, né? Tudo. Então, perna, se chegar um nordestino bem apessoado pra você e dizer pra você que quer meter o dedão na sua biloca, você deixa, cara? Eu falo, ó, eu não passei ainda dos 40 anos, então, né, como eu acredito que até lá... Vai mudar a técnica aí do exame de próstata, então... Essa aqui não tá de estudar pra isso, não. Fica dependendo dos outros, hein? Mas se ele quisesse meter o dedo na sua loca, pera. Nem a pau, Juvenal. Biloca, ele ia dar uma desculpa mais educado. Cara, biloca nada mais é do que a bolinha de gude, que a gente chama de burca. Não, é por isso que o negócio lá chama loca. Loca, é verdade. Deve ser. O negócio lá qual? Ah, o bagulho que você faz assim, ó. Não põe o dedão no chão. O buraco. Pega um palmo e faz aquele círculo. Ah, é verdade. Sim. É a loca. O buraco que você faz com o dedão é a loca. Uhum. Perna. Ô, Vinícius. Pode ser o Vinícius. Chega de zoar com o perna. Se um cabra nordestino quiser passar a mão no seu bruguelo, você... Bruguelo? Ah, eu deixo, vai. Vamos lá. Eu não sei o que é mesmo. É, não ia acontecer nada, porque você também não tem um bruguelo, que é um bebê. O perna podia ter deixado. É, verdade. Mas eu posso... É, um bebê, tá certo. Pô, agora tem uma gíria... O duro é o cara que não assume o bruguelo, né, cara? Isso é bom. É verdade, né, cara? Esse bruguelo não é meu. Dá pensão. Miguel, mas eu nunca ouvi essa palavra no Ratinho aí. Só vai essa galera aí lá no Ratinho. Cara, agora se uma mulher te chamasse pra assistir ela fazer sabão com a amiga dela, você ia, cara? Sabão? Ah, eu ia, mulher, eu vou. Ah, eu também, coisa, cara. Também eu ia. Cara, fazer sabão lá no Norte nada mais é do que o que a gente chama aqui de colar o velcro. Eita! Liga de aranha? É isso aí mesmo. Barata versus barata? Duncan! Uma coisa legal que eles falam. Cat faz? Você já teve alguma chanha? Não, cara. Chanha, eu acho que eu sei o que é. Chanha é... Acho que é manha, não é? É manha, nada. Frescura, essas chanha coisas. É coceira, cara. Ah, não. Então falei. Cê tem... Já tive, cara. Cê às tem, vezes eu tenho umas chanhas no saco. É venérico isso aí. Genérico. Cara, e tem também, né, as Marias e os Zés da vida aí, né? Acho que isso pega em todos os estados aí brasileiros, né? Tipo, tem o Zé Ninguém, que é Zé Ruela, que é conhecido também como Zé Esquerda, né? Que é uma pessoa sem importância, um inútil. É verdade. Tem o Zé Ruela que o Vinícius falou. Tem o Zé, é o Zé Ruela? O Zé Ruela, cara. Eu chego todo mundo de Zé Ruela, não sei o que é, mano. Não, o Zé Ruela. O Zé Ruela é uma pessoa enrolada, cara. Ah, é? É, uma pessoa azarada e tal. Eu achava uma coisa mais pervertida. Assim. É, eu também. Tem achava... o Zé Mané. Zé Mané. Zé Manel, Manel fala, é um eu vou tonto. Chamar o Manel, velho. Tem o Zé Cagão. Ah, meu pai chama Zeca. Você quer, minha mãe chama Maria, meu pô. Meu tio é o Zé Piroca. Vai, o cara é rico, rapaz. Ele pode te mandar matar, hein, rapaz. Medo. Então é meu tio também. É o Rasgabucho. Rasgabucho. Risca a faca. Cara, tem o Zeca... Quem morava no Rasga a Faca, né? Lá no Escorrega Lá Vai Um? Eu não sei quem morava no Rasga a Faca, velho. É verdade. Geralmente, risca as facas, né? Vamos falar no plural, não sei se seria isso. Mas são os lugares, né, onde... A bocada, vai. Pode falar que é a bocada. É um os lugares meio trash aí. Bom, continuando no Zés aqui, né? Tem o Zé Cagão, que é uma pessoa sortuda. Tem o Zé Bundão, que é um desleixado. Tem o Zé da Peixeira, que nada mais é que é um peixeiro. O Zé da Farinha, não que é traficante. É o Escobar, imagina, né? Begamar. Tem o Zé Chifrudo. Óbvio. E só. Ô, louco, mas não tem o Zé do Caixão? Que é nada mesmo um cara que produz filmes gore, né? Trash. O Zé vai com os outros também, né, meu? Zé vai com os outros. Eu conheço, não. Zé Gasolina. Eu conheço. Partindo pras Marias agora, a gente tem a Maria Breteira, que é a mulher que gosta de namorar peão de rodeio. Pensei que ela gostava de pessoal lá da Escócia, Inglaterra, Irlanda, se liga. Os bretões. É, da Bretanha, mas... Tem a Maria Chuteira, né, que... Mas, ó, de esportista, tem de monte. Cada esporte tem sua Maria, rapaz. Tem, agora tem até a Maria Kimono já, cara. Maria Tatame. Maria Tatame. Tem a Maria Shampoo. Que é isso? Cabeludo, né? Que gosta dos cabeludos. Achei que ele gostava de cabeleireiro, cara. Ia ser uma controvérsia, né? Ia ser um paradoxo universal. Tem a Maria Parafina. Ah, do que elas gostam, vai? Dos serviços. Gosta, você gostava dos caras que faziam vela. É verdade que picam de vela, né? É. Tem uma aqui que é bem famosa no nosso meio, né? Que é a Maria Palheta. Verdade, cite um exemplo de Maria Palheta, perna. Nem a pau. Não, prefiro não comentar. Quer que eu cite? Eu cito, hein, rapaz. Olha que eu cito, mas eu não vou dar moral pra esse tipo de gente, não. É, nem eu. Não vou dar, o nosso ibope é alto e eu não quero moral pra esse tipo de gente. Tem a clássica Maria Gasolina. É verdade, que gosta de frentista de posto, né? My family joined around the league. But she's gone, it's too late. Here they ram no self-control. You met the gas and the feast. Uh-huh. Aqui em São Paulo tem muito gay, né, cara? A cidade de São Paulo é a cidade dos gays, né? Eu descobri que o mundo é gay depois que eu mudei pra São Paulo. Então tem uma gíria muito boa, né? Gay sempre tem muita gíria, né? Tipo, minha marrota que eu tô passada. A gíria boa. Né? O Otobege, né? O Otobege, eu acho que é mundial, né? O Otobege até aí eles falam aí. Mas o pessoal aqui é bem gay, né? Qual que é o top 10 aí? Ó, aqui, cara, é mano. Orra meu. Orra meu não fala mais muito, não, cara. Mas a gente tem uns poucos que trabalham com a gente, fala umas gírias legal. O truta, aqui todo mundo é truta. Aqui é tudo muito perto, tudo dois palitos aqui, viu? Dois palitos ali, você chega perto do lugar, é bom pra caralho. E a história do pneu é verdade, cara? É verdade que aí ninguém fala pneu, fala pneu. Não, aqui todo mundo fala pneu e também... Eles falam pneu. Farol não existe aqui não, é tudo semáforo mesmo, viu? Ui. Aqui não tem farol não. Tanto que eu nem respeito, porque eu não conheço semáforo, né? Pra mim sempre foi farol. É, mas tem muita coisa aqui que o pessoal fala diferente. É, tem umas... Eles não conhecem o que é búrica não também, viu? Búrica aqui também não existe, é tudo bolinha de gude, eles são tudo muito certinho. É, eu também não conheço búrica, eu conheço burca. Então, burca, né? Burca é bonito, né? Eles sabem o que é corgo? Bola de gude. Por isso que eu falei, cidade é cidade viada. Eles sabem o que é corgo, Gabi? Oi? Eles sabem o que é corgo? Corgo? Mas não, se eu falar isso, eu vou ser crucificado aqui, cara. Ô, louco, rapaz. Tem um corgo aí, grandão, com a vaga cidade. Cheiroso. Tem um cheiro... Não, tem, cara. Tem uns corgos cheirosos aqui, viu? Tietê é praticamente, tipo... O Tietê é aquela coisa assim. É que nem você cagar no banheiro e apertar o Glade Plus. Fica um cheirinho de bosta floral. É o cheiro do Tietê. Não fala mal. A maioria dos nossos ouvintes são aí de São Paulo, Gabi. Não, não tem problema, não tô falando mal, né? Afinal de contas, São Paulo me dá muito dinheiro. Por isso que eu não vou com a Marília com frequência, porque eu tô ficando rica mesmo, né? E São Paulo tá maravilhosa. Uma poluição que você não consegue chegar no ponto de ônibus, que você não consegue respirar, né, depois, né? É muito estranho. Mas a gente vive. Ou não. Sobrevive. É, pode ser também, mas não... Ah, o Vinícius sabe, o Vinícius é uma pessoa que tá aqui mais ou menos de vez em quando, né? O Vinícius, ele tá, até então, que eu saiba, adora São Paulo. Eu amo esse lugar. Tanto que a última vez que ele conversou comigo, falou que vai mudar pra cá, pra sempre. Verdade. É, ele vai trabalhar lá no CT do São Paulo. De lá hoje tem jogo programa. Do seu time aqui, né, Vinícius? É aqui? Oi? O jogo do Corinthians hoje? É no Rio de Janeiro. É no Rio, né? Por isso que São Paulo tá calmo hoje, cara. Os corintianos foram embora? Eles estão tudo em casa, filho. Estão tudo em casa vendo. Ah, beleza, cara. Vendo eu escutei um tiro hoje, você acredita? Você vê. Nossa, cara, saíram uns 10 ônibus de São Paulo assim e levaram todos os corintianos, porque eles vão em 200 em cada ônibus, né? Pra economizar. Meu primo foi de avião. Seu primo? É. Ah, é, né? Mas existe corintiano rico, né? O Lula. Washington Oliveto. É, o Washington Oliveto, né? Que ganhou a vida fazendo propaganda de sutiã, mas tudo bem. Quem você mais? Não compra o sutiã do Washington Oliveto, Gabi? Não sei, eu acho que o Galvão Bueno também é corintiano, na minha opinião. É, ele é carioca, ó. É, e daí, cara? Gabi! Ah, mas sabe uma gíria que eu falei aqui em São Paulo, que todo mundo dá muita risada, eu não sei porquê, né? Eu fico olhando pra cara deles, cara de tonta. É do cu cair da bunda, cara. Ninguém conhece essa gíria aqui, é pro cu cair da bunda mesmo. É um clássico. Gabi! Oi! Fala suas últimas palavras. É... Não que vai acontecer alguma coisa com você, mas... Ah, não, tudo bem, tá. Se acontecer, eu deixo a minha Barbie pra minha irmã, as minhas girafas. Beleza? Beleza, então um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra vocês. E até sábado, no Berlim. Falou! Falou! Até mais! Tchau. Falou, Gabi, beijão! Ai, beijão, Vi. Essa foi a Gabi, a nossa correspondente internacional. Intergaláctica. Diretamente de São Paulo para o Tosco Chanchada, beleza? As pessoas dizem que gíria também tem a ver com uns simbolismos, né? Códigos secretos e tal. Cabala, né? É coisa... Tem algumas gírias que tem a ver com letras e números, né, cara? Exatamente. Por exemplo, aí o 13, ou em alguns lugares aí é 22, que quando uma pessoa é chamada de 13, ela é chamada de pessoa doida, louca, maluca. Né? Ah, na polícia eles usam isso. E o 22 vem pelo fato aí de... O número 22 é uma carta do tarô chamada do louco. Ah, pensei que eram os dois patinhos na lagoa. Eu também, do bingo, né? Do bingo. Eu achei também. Nossa, cara, faz tempo que eu não... Pô, vamos no bingo, cara, falando nisso? Cara, se tiver um aí, vamos, você me avisa. Vamos, umas minas gostosas lá, cara. Melhor, mas vamos, é aquelas vamos. De gostosa pra cima de 60, se liga, né? Ai. Você tem que dar o braço e torcer um pouco. Ah, mas é dessas que eu gosto. Eu até lembrava uma frase, mas eu esqueci já. Seu nonô e sua memória de elefante. É aquela assim, lembra do futuro necrófilo? Você vai no bingo, você automaticamente é um futuro necrófilo. Você tá quase lá, cara. Você tá quase, rapaz. É verdade. Cara, tem o 24 famoso aí, né? Que é nada mais é do que o bicha, viado, baitola. Que... Pra quem não sabe, eu duvido que alguém não saiba, né? O que, que é? Não sei. Tá? Que é associado ao número 24 do jogo do bicho, que é o viado. É, diz que tem uma oração que diz 24. Uma oração, cara? É, mas não uma 24? Oração de... Uma oração... Da igreja? Religiosa, não. Oração ali, ah, mano. É uma expressão. Frase, é uma expressão. Mas afinal, por que o animal veado é associado ao homossexualismo e ao time do São Paulo? Cara. O homossexualismo eu sei, mas não sei, sinceramente, por que é associado ao time do São Paulo. Na verdade eu sei sim, mas eu não vou entrar em detalhe. Não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Eu acho, sinceramente, que é por causa do filme Bambi, que acabou com a fama dos galheiros, que na verdade eram animais bem machos, mas o Bambi era homossexual. Então, pelo que eu sei, meu, o veado, o bicho é agressivo, cara. É, então. Que eu saiba. Mas, ó, fica aí a tarefa pro Hendrix, se ele ouvir a gente aí. É verdade. Descobre essa pra nós, Hendrix. Essa vai valer ponto, hein, meu. Porque o veado é associado ao bichismo. Ao viadismo. É verdade, ó. Aquela hora que a gente falou de gíria de dar o boga. Outra gíria, né? Que falar. O que seria boga, né, boga, cara? É o cu, cara. Eu esqueci de falar empurrar o cocô. Tá anotado aí, hein, galera. É, pra constar, né? E tem também, perna, o X9, né? Que além de ser um número, é uma letra, gente. X9. E eu tava nas minhas pesquisas. Eu tava vendo que X9, que é X9, fala quando é o cara é dedo duro, né? O cara é língua solta, não sei o quê, que é outra gíria também. E eu vi que, tipo, acho que em 1950 tinha uma revista de um detetive que entregava os bandidos pra polícia, que a revista chamava X9, e aí foi daí que saiu essa porcaria dessa gíria que só a carioca que fala. É, essa gíria de carioca. Vamos falar umas gírias cariocas aí também, né, meu? Cara, não é justo. Por quê? Por quê? Meu, ó, não vem mexer comigo não, hein, rapaz. Ó, meu abdominal é rasgado. Rasgado, rapaz. Você dá um soco aqui, você vai ver só. Você vai quebrar os dedos. Eu tô boladão, cara. Ah, isso aí é coisa de malhação, cara. É, o Pedro tá vendo malhação e tá confundindo. Sinistro. Sabe qual a única coisa boa de trabalhar até as 6, cara? Que você não assiste malhação. Verdade, a hora que a gente chega já acabou, cara. É verdade. Cara, e quando a gente chega e já acabou, a gente entra no banheiro e dá aquela... Né? Então, sendo assim, tem algumas gírias também que representam esse ato, né, de... Fazer defecar, cocô. Né? E tem vários, tem bater um barro. Sim, eu falo dar um barro. Soltar um barro, né? É. Tem escorregar o moreno. Escorregar o Mandela. É verdade. O Alisson que ensinou a escorregar o Mandela. Crédito do Alisson, foi a primeira pessoa que eu ouvi falando escorregar o Mandela. É verdade. Né? Tem afogar o refém. Cortar o rabo do macaco, pintar o vaso, fritar o acarajé, manchar as porcelanas, passar um fax. Pra? Essa é clássica, hein? Boston, pra Boston. Rapaz, sempre pra Boston. Mas o duro que você manda pra Boston, mas aí acaba caindo em Chicago. É verdade. Tem também ajudar o Tietê, né? Dá um cagão. Na verdade, cagar já é uma palavra meio gíria, né? Metralhar o vaso, pintar o vaso. Mas ó, cagar. O cara lá vai lá e ganha a loteria, ele é cagado. É. Se o cara vai lá, tem diarreia e caga na calça, ele é cagado. É tudo bizarro. Esse negócio de giga, eu não falo nenhuma giga mais, hein, porra. Vocês vão todos se fuder aí. Vou falar certinho agora, a partir de agora. Agora, hein. Vamos tentar terminar o programa sem falar uma gíria, perna. Cara, eu não consigo nem falar o português direito, cara. Bom. Eu também. A gente falou de regionalismos, cara, mas sabe da onde regionalismos? Vem. Regionalismos? Sabe da onde vem o bar, cara? Mas bar? Isso, o mas bar e tal. Mas bar? O bar é uma abreviação de barbaridade. Barbaridade. Bom, aí eles falam bate bagual na mesma frase, assim, antes de começar a frase, cara. O que, que é bate bagual, cara? O tchê parece que é tipo como se fosse o so do, em Minas, né? Falar não sei o que lá, so. E então, o uai é o quê? Mas o uai. O uai é por quê, né? O uai é o bar e o tchê é o uai. Mas ba alemão, me dá esse cacetinho aí pra me dar uma mordidinha. Não posso. Tá quentinho, cacetinho. Na malhação a gente nunca viu, mas podia ver, né? O problema é que. Eu não quero ver. A gente não ia conseguir ver porque o horário não, né, não condiz. Mas seria legal a gente ver na malhação as minas pagando peitinho, cara. Peitinho. Pagando boquete. É. Pagando tudo, rapaz. Seria bonito, né? Porque lá é cheio das piriguetes, né? É. Piriguete é um termo novo, né, meu? Que, na verdade, piriguete é uma mulher que troca de parceiro sexual frequentemente. Ah, é? Na nossa época é a famosa galinha, né? Biscate. Biscate. Vagabunda. Essas coisas básicas. Produto do machismo, né, meu? É. Se for ver. Não. Se todas as meninas fossem biscates, eu seria muito mais feliz. Não teria que ficar chavecando. Não teria que estar trocando ideia. Só ia chegar. Não teria que ficar pagando. Pau pra fora. Levei. Pau pra fora, pau pra dentro. É, pau pra dentro. Pau pra dentro. Tá mal no dentro, hein, rapaz. Essa é realmente, eu nunca tinha ouvido falar, que é tirar o cu da seringa. Nossa, também nunca ouvi falar. Que é a mesma coisa de tirar o cu da reta? Não sei se é a mesma coisa. É, não, verdade, creio que não. Tirar o seu da reta. É. Ó, boa. Porque diz que tirar o cu da seringa é fugir de uma tarefa desagradável. Ah, então deve ser a mesma coisa. Tira o seu da reta, né, meu? Passa pro próximo. É a mesma coisa. E o pelego? O que é pelego, cara? Pelego é aquele jogador de futebol lá, bom, o melhor do século lá, né? O pelego. Não, esse é o Alejo. O Superstar Soccer, eu acho que é Alejo. Ah, é verdade. Nossa! É verdade. É aquele que nunca ficava cansado, não, né, ele cara? É tudo no máximo, cara. A carinha dele ficava sempre pulando verdinho. É, Superstar Soccer. Deluxe. Quem será que é aquele cara de verdade, meu? Será que é o... Romário. Não, então, mas ele é brasileiro ou é argentino? É o Éder Aleixo, cara. É o Ronaldo. Cara, esse negócio de Ronaldo é tão chato, cara. Não, eu não ouvi isso até agora. Sorte sua, cara. Pelego é um termo aí, né, depreciativo, né, que o pessoal usa no movimento sindical e pelejar? Tal pra se referir àqueles caras que dão um migué, né? Ó, migué. Que entram no, nos grupos sindicais, mas na verdade o cara tá ali só pra defender os interesses dos patrões. Então esses caras são considerados pelegos. Esse cara não é o cagueta? Ó, cagueta, hein? É, isso aí é conhecido como filha da puta, né? É verdade. Tem cagueta, tem alcaguete e tem... Cacuete. Ah, na verdade que é na verdade que é alcaguete aí é a palavra certa. Tem que a gente Cacoal, fala cagueta, uma cidade no Amazonas também. É, Bezerra da Silva falava alcaguete. Alcaguete é quando todo mundo é cagueta. Aí já... já manda pra todo mundo. Né? Alcaguete. Agora a gente vai para as gírias antigas, né? Me chamaram! Que, apesar aí da galera chamar de gírias bregas, gírias blá blá blá, blá blá blá, mimimi, eu não vejo aí as gírias como antigas. Eu vejo algumas gírias como, assim, não usadas, né, e tal, mas... Gírias aposentadas, né? Porque... gírias rudimentares. Porque, gírias pré-históricas, jurássicas, paleolíticas, antigas. Gírias do começo do século! Cara, você sabe quem costuma usar muita gíria antiga, né? Considerada gíria antiga? Os antigos! O cara que anuncia os filmes da Sessão da Tarde. Pode perceber. O cara lá fala assim, fulano de tal... vive aventuras muito loucas com seu grupo de amigos. Se divertindo a beça! A beça, cara. A beça, mano. Oh, muito louco eu falo, meu. Isso é muito louco, mano. Falo, do caralho. Louco. Mas isso aí não é antigo. Não, sei isso é... antigo o pessoal fala é chato de galocha. Eu falaria nessa ocasião supimpa. Oh, frase que cabe em qualquer frase. Borocochô. Borocochô. Que desgraça. Nem eu falo isso. O que é borocochô, porra? Borocochô é um emo. Porque na verdade, que na verdade é uma pessoa tristinha. Mas como não existia o termo emo nos anos 80 ou abaixo, nem nos anos 90. Ó, uma antigaça é broto. Broto. Broto é uma mina, né? É da época do rei. É, Roberto Carlos. Carango. Mas sabe que é mancada do Roberto Carlos inventar essas gírias, né, cara? Porque foi a maior mancada que ele já deu. Ó, você não entendeu o duplo sentido da mancada? Eu exijo uma pausa de 20 minutos pra você entender a piada, né? Sorry, entendi. Boa pinta. Tinha brasa também, né, meu? Brasa mora, tem certeza. Pode ser. Beca? Beca é roupa. Né? Roupa elegante. Beca. Não é só. Beca é o zagueiro. Não. Vai ficar atrás. Beca é o famoso charuto. Que passarinho não fuma. Ah, é verdade, dá uns beck, é verdade. Barra limpa. Ah. Barra limpa é quando tá tudo sossegado. Isso aí deve ser porque, tipo, tinha estrada de terra, o cara sujava a barra. Quando ele não tinha, o cara não sujava a barra. Nossa, então, quando a estrada era boa, era barra limpa. Pode ser. Péssima explicação, cara. Não, foi ótimo. Eu acho que foi boa até. É fogo. É fogo. Ô, cara, tem uma... Essas gírias do arco da velha que a gente tá falando, você sabe por quê que a gente fala arco da velha, né? Você sabe porque... A velha fica arqueada. Porque o Perna é uma pessoa religiosa, né? Não sei se vocês sabem. Mas o arco da velha... Isso é da igreja de São João do Meretriz. Isso é de São Judas. Sabe quando Deus lá... É verdade, né? Não tem. É de São Judas, não é de São Judas, o Judas, meu. O Judas. É um Judas genérico, né? Judas, ô traíra. Judas Priest. São Judas Priest. Então, Perna, o arco da velha, sabe quando Deus fez a aliança lá entre Deus e o homem lá, que ele fez um arco aparecer no céu lá? No Velho Testamento? Aham. Uhum. Então é o arco da velha aliança entre Deus e o homem. Uhum. Entendeu agora? Que na verdade é o arco-íris, e que se você chegar lá no fim, né, você vai encontrar um pote de ouro, um leprechaun em cima, né? E você nunca vai chegar no fim, porque o arco-íris é uma ilusão de ótica. Mas em qualquer boate gay que você for, vai ter um arco-íris na frente. É verdade. Então, cara. Patavinas! Patavinas eu tenho até a explicação, cara. Olha lá, hein? Patavinas. Na Idade Média, o aluno ridicularizava o ensino do latim, citando o autor Titus Livius Patavinus. Então, quando você fala não entendi Patavinus, é porque antigamente, como ninguém queria aprender o latim, não entendia nada do que o Patavinus escrevia. Olha só. Tem aquela, né, aquela exclamação, um estouro. Ô, mestre negro de todos os sortilégios. Que bosta. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza é da hora, velho. Pode crer. Podcast? Tem essa também. Eu conheço. Então, pode crer até quem eu falo, eu acho, hein? Eu não falo pode crer, não. Eu falo beleza. Pode crer, eu também não falo, não. Não, vocês falaram supimpa, né? Você quer ver legal, é ficar supimpa pra dedéu. Nossa, pra dedéu é da hora, rapaz. Transado. Transado. Roupas transadas. É, nossa. Na moda. Descoladas também. Descoladas. Verdade. Tinha um cara que falava arrojadas. Arrojado. Tinha uma bicicleta que chamava Arrojo, lembra? Eu lembro que o Galvão Bueno, quando o Rubinho parecia que ia se dar bem na Ferrari... Galvão falava que ele era um piloto arrojado. É verdade. Mas na verdade ele comia zebra porque ele não sabia guiar mesmo. Ele era um arrochado, então. Ele é um arrombado. Cara, sabe uma gíria da hora? Bafafá. Nossa, cara, isso aí, bafafá é coisa de mulher que fica no portão da... Bafafá é confusão, né? Na rua, assim, né? Olhando os vizinhos, né, cara? É tipo dando motivo pra desquitar, né, velho? É, ela tá dando. Pô, ela tem origem, cara, numa palavra árabe, que chama bafafá, que quer dizer bolo. Tudo a ver. Nada a ver, né? Com o que colocamos na palavra, né, meu? Pô, eu vi uma gíria, cara, até bem conhecida, que tem origem tupi-guarani, cara. Opa. Pindaíba. Pindaíba? E a origem até que é plausível. Pinda significa anzol... E a Iba significa ruim. Ou seja, quando você tá sem nada pra pescar, você tá na pindaíba, né? Verdade, viviam disso. Devia ser moeda de troca deles lá, sei lá. É, a espinha de peixe. Cara, eu sei que a palavra cu, eu não sei se é guarani ou tupi-guarani. Não, gente, não é. Não. Guarani. Eu acho que é cupi-guarani. Não, eu não sei se... Tem a ver com guarani. Não, assim, não, eu não sei se... Campinas, guarani, cu, campinas, viado. Eu não sei qual das duas que é, mas diz que o significado é buraco. Buraco. Por isso que a gente fala, vai tomar no meio cu. Do seu buraco. Vai tomar no cu, né? É assim que fala, homem das cavernas. Não é gostoso de falar, né, cara? Vai tomar no cu. Você enche a boca, né? Vai tomar no cu. E a dúvida que não quer calar aí os professores que ouvem o Tosco Chanchada, né? O pessoal que manja muito da língua portuguesa, inclusive já está atualizado aí para a versão 2.402 beta alfa da língua portuguesa. Turbo. A palavra cu tem acento ou não? Mandem pra nós aí no e-mail @toscochanchada e a gente vai estar divulgando aí no próximo podcast. Isso não tem resposta porque não existe a palavra. Ou tá no, tá no dicionário lá. Deve cu. Ter, cara. Deve Acho ter, que sim. Não tem dicionário, não. Zé, eu sei que é professor, rapaz. Dá um jeito de solucionar isso aí pra gente. Cara, você sabe a origem da palavra buceta? Buceta era uma bolsa pequena de fumo, não era? Bolseta? Era um compartimento onde a pessoa colocava o fumo e ela girava esse compartimento e moía o fumo. Ah, ou seja, é um lugarzinho que leva fumo. Um de chavador. Verdade. Né? É. Cava de chavador. De chavador. E você sabe como é que fala ônibus lá em Portugal, Pedro? Busão. Buceta. Nossa, cara. Buceta. E já que a gente tá falando de chavar aí, né? Tem as gírias da malandragem, né, cara? Lá no Espírito Santo, aí você fala Fla-Flu, os policiais lá, os capixabas... Não, os policiais capixabas usam pra informar que rolou um flagrante, cara. Nossa, que foda, porque então, Flamengo é igual corintiano, se liga, né? Então falar assim, chega... Onde tem, tem rolo. É, já viu, né? Já deixei no ar. Quando você diz que chegou um Fla-Flu, você Eu falei que eu peidei, viu? Quando você diz aí que chegou um Fla-Flu, é a mesma coisa de dizer que chegou um flagrante. Não tem flagrante, não. Cozinha pros nóias é o lugar onde é preparado o crack, cara. Cozinho? Cozinha. Ah. Crocodilar, Vinícius. Crocodilar é passar uma perna em alguém, ó, passar a perna. Eu pior que você responde uma gíria com outra, cara. Não tem como, velho. Sacanear alguém, vai. O que, que é sacanear? Passar sacanagem. A pé. Passar o saco? Passar o saco é outra coisa. Passar o rodo. Passar o pito, passar o saco. Finalizar. Dá um outra fight. Coisa, né? Dá um fight. Pros nóias, descabelado é o cara que vende tudo pra manter o vício, cara. Descabelado? Descabelado. Fissura, né? É o desejo. Isso é um doentio, buraco, cara. Um corte. E a larica? Larica é a fome que dá depois da paulada, né? depois do tapa na pantera, né? Depois você fuma o camarão, né? Tem um mocó depois que você manda, né? Pra mente, né, meu? Aí a larica chega. Tem um mocó. Mocó é onde os caras se escondem, né? Esconderijo, né? Ó, vamos falar de giga pra casa. Tem o esconderijo. Então, mocó, cafofo. Sabe uma boa? Goma, cara. Goma? Goma. Vai lá na minha goma. Vai na minha goma. Essa nunca ouvi, mano. Nossa, boa, essa cara. Os caras... Essa é do gueto, menino. Na minha adolescência, os caras falavam direto isso. Barraco? Barraco. É verdade. Por que a gente repete? Sempre que você fala. Fala outra palavra aí, velho. Barraco? Barraco. É verdade. Cara, tem maresia ou brisa, né, cara? Brisa. Brisa é quando você fica na brisa, né? Você tá legalzão, né? É. Você tá sob efeito tipo, do tóxico. Você acabou de se intoxicar. Tem o pedreira, que é o consumidor de pedras de crack, né, cara? Tem também o noiódromo, cara. Noiódromo, rapaz. Eu acredito que em São Paulo isso deve ser conhecido como Cracolândia. É, o noiódromo acho que é um medidor de noia, cara. Ou é um detector de noia, né, meu? Contado. Você vai assim, ó. Você pega o medidor de noia e vai procurando o noia. Aí você vai chegando perto do noia. Aí você chega perto do paulada, meu. Do garotão, rapaz. Logo explode. A hora que encontra, fala igual o Duke Nukem, como é que era, cara? Oh, yeah. Piece of cake. I don't have time to play myself. Vinícius, tem também as gírias de futebol, cara. Futebol, tem bastante gírias de futebol. Banheira. Banheira, o binar. É que o binar é um verbo, né, meu? O que, que é o binar, opino, porra? Ele opina, nós opinamos. Obinar é o seguinte, já viu aquele negócio de bola murcha que passa no Fantástico? Aquilo é o Obinar, meu. Que isso, cara. O Romário é um grande banheiro, né, cara? Romário é banheiro, hein, rapaz. Ronaldo também. O Ronaldo é bem banheiro também. Né? Mas ele não era mais agora, né, velho? Pô, cara, mas pelo menos os caras, né? Eles são banheiros, mas aproveitam, pelo menos. Aproveita. Faz gol, não, ficar na banheira não quer dizer que você joga mal. Quer dizer que você não se esforça na marcação, né, meu? Eu espero o passe. É, ué, mas se o cara tiver... Vai lá, ele faz o gol, a função dele é fazer gol. E o Túlio, cara? O Túlio não era banheira, não. O Túlio era cagado. É verdade. Onde acertar é gol, né? Nossa, o Túlio, a bola batia nas costas do goleiro, batia na trave, batia no saco dele e entrava. Gol de saco. Cara, o que que é bicanca? Bicanca, não é sei. É o bico, cara. Meteu o bico na bola. É o chute de bico, bicuda? Cara. É. Bicuda. Aqui é a bicuda, né? Quando tinha o que chute? Dedão. Cavalo. Cavalo é o cara que joga bem levinho, sabe? Aquele cara que... é o volante de contenção do time. O cara da Paulistinha. Porrada, toca no tornozelo. Serginho, né? Chulapa, né? É. O que é chutar de trivela, Vinícius? Três dedos. Quando você joga com os três últimos dedos do pé. tirando o dedão e o dedo médio do pé. Na verdade eu sei, são os podátilos, mas eu não vou ficar falando disso. E o Geraldino, cara? Geraldino é o cara que fica na geral. Nossa, essa eu não sabia. É o cara que só fica na geral, geralmente é usado no Maracanã só, né, meu? O pessoal que é fiel a geral do Maracanã, mas não tem mais. Eu não sabia, né? Não existe mais a geral do Maracanã. Então eu sempre fui Geraldino e não sabia. Então Geraldino é uma raça extinta, agora. Verdade. Do Maracanã, né? Porque aqui... Então, mas o Geraldino, que eu saiba, é do Maracanã. E o CBD? Seleção Brasileira de Esportes? Não. Futebol, né? CBD é tipo aquele lazarento daquele Domingos do Santos. Ah, eu sei que é CBD, cara. CBD? É, CBD. De burro? Não. É CBD. CBD é verdade. Ah, então eu também não sei o que é. Então eu também já não sei o que é. Cu de frango? Cu de anu? Não, o CDB é o cara que só fica na reserva, né? Então, como ele nunca joga, ele é conhecido como come, bebe e dorme. Ah, esquenta banco. Interessantíssimo. E o Cartola? Dirigente. Boa. Tem um monte de gíria de futebol, mano. Tem gíria até que não acaba mais. Louco, tem gíria? Frangueiro. O que é frangueiro? É verdade. Frangueiro não é o vendedor de frango. É. Ah, não? Não. Ah, é o tomador de toco. Frangueiro é o Rogério Ceni, né? Mão de alface, o Rogério Ceni. Mão de alfafa. Um monte de termos, de gírias relacionados à violência, né, meu? Tipo, qual é a diferença entre um murro e um soco? Cara, murro dá a parte de baixo da mão, eu acho. Tipo um martelo. É verdade, pode ser. E soco é mais... Aquela nadada, técnica. Assim, que os caras saem nadando pra cima do outro. É murro, né, meu? Soco é um negócio mais técnico, tipo boxeador. Assim, né? No boxe é chamado de swing. Mas é um murro pra nós. Swing? Swing, mano. Swing, tem outro termo também pra swing, que é mais interessante, né? Não pra mim, cara. Não, pra quem não tá participando. Você né? Também, né, mano? Vou cumprimentar o Caio. Você também. E, ó, qual é o significado da palavra porrada? Porrada. Eu não vejo sentido... Sei lá, cara. Porque essa é uma coisa que todo mundo fala, né, meu? E é uma coisa meio pornô, assim, se for ver, né? É. E não tem a ver também com... Mas parece que no Rio de Janeiro rolava uma briga, né? Que a gente tá acostumado aqui em São Paulo a falar porrada como uma pancada forte. E parece que lá... Hoje acredito que não, mas antes os caras interpretavam como uma gozada. Esporrada, né? público carioca, por favor, existe porrada e existe esporrada ou esporreada. Nossa. Ô, Vinícius. Tipo, esporrei na manivela, né, meu? Mas diz aí, Vinícius, qual a diferença entre cola brinco e cola drops? Eu sei que o cola brinco é na orelha, o cola drops é na boca. É verdade. Que o drops fica na boca, o drops é aquela balinha, se liga, né? É. Mas o cola drops é o quê? Um tapa na boca? Tapa, o murro. Alguma coisa que arranca o drops. Em geral. Qualquer coisa que deixe seu drops colado no dente. E o brinco, cola brinco, uma coisa que arranca o seu brinco e cola na sua cabeça, né? E tem também o... Descansar o braço. Descansar o braço. Quem dizia isso, cara, era o irmão do Alice. Ele falava muito isso. Próximo episódio do Tosco Chanchada Podcast. Olha lá, a luta vai ser em Bombay, na Índia, contra o Dalsin. Bem amigo da Rede Globo, direto aqui de Bombay, na China, uma luta exclusiva na Índia. Olha lá, Dalsin começa com uma rasteira, dá um soco. Quem pula no pezinho, chutinho, soquinho, pezinho. Pezinho, pezinho, pezinho, pezinho, chutinho, pezinho, soquinho no ar. Pulinho, pulinho, pezinho, pezinho, pezinho, pezinho. Oh, que sequência, 5 hit combo. Pezinho, pezinho, pezinho. Outra sequência, 5 hit combo. Teleporte. Ô, Bruninho, aperta o soco forte aí, ó, rapaz. Pede,